favor, preste atenção. Simplesmente o meu coração faz tempo que perdeu a noção. É sério, não aguentou mais não. Só gostar de quem não presta. Sempre a mesma conversa. No começo é perfeito, mas depois dá merda. Tô precisando conhecer gente nova. Eu tô precisando conhecer gente nova. Que não me use e depois jogue fora. Que não me use e depois jogue fora. Eu tô precisando conhecer gente nova. Tô precisando conhecer gente nova. Jogue fora, que não me use e depois jogue fora. Por favor, preste atenção. Simplesmente o meu coração perdeu a noção. É sério, não aguentou mais não. Só gostar de quem não presta. É sempre a mesma conversa. No começo é perfeito, mas depois dá merda. Eu tô precisando conhecer gente nova. Tô precisando conhecer gente nova. Que não me use e depois jogue fora.